Zulu está livrando a terminal de Salvador, passando 7.800 pés. Chama agora o Centro Recife no 2685, alterna 2545. Isso, confere, vai com a Centro Recife 2685. 2545, muito obrigado, boa noite, boa noite. Lanterna 1225, contato 054.